cá. Eu te quero agora. Eu te quero agora. Não vou deixar você tirar humano. Luto as guerras, ganho a vida. Cubro o peito com qualquer camisa. E lá vou eu, o Brasil afora, me enganando de você. E lá vou eu, o Brasil afora, me enganando de você. Por quê? Só porque eu não troco minha banana por um litro de gasolina. Não troco minha banana por um litro de gasolina. Eu não troco minha banana por um litro de gasolina. Thank you. depois.